Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Uma alimentação saudável traz vários benefícios para a saúde. Para falar sobre esta temática, como convidado temos hoje ao telefone João Breda, é coordenador da Plataforma Nacional contra a Obesidade. As perguntas estão mais uma vez a cargo de Miriam Ferreira, do Gabinete Seixal Saudável. Os hábitos alimentares pouco saudáveis estão entre as principais causas para o aparecimento de doenças como a obesidade e a diabetes. Quando falamos em alimentação saudável, falamos exatamente do quê? Basicamente estamos a falar de consumos de grupos de alimentos, os quais, em alguns casos, ainda são bastante importantes e em níveis adequados entre a nossa população, embora haja sempre pessoas que não cumprem essas necessidades. Estou-me a referir, sobretudo, ao consumo de hortofrutícolas, de sopa, fruta, legumes e saladas a acompanhar os pratos principais do almoço e do jantar, um consumo de peixe. Os portugueses são dos maiores consumidores de peixe do mundo, era algo que era importante manter, um consumo de 400 gramas de hortofrutícolas por dia, que implica comer sopa pelo menos duas vezes e implicaria também acompanhar refeições principais com alimentos deste grupo e, ao mesmo tempo, também incluir 3 a 5 peças de fruta diariamente. Quais são os benefícios para a saúde de uma alimentação saudável? São vários. Alguns deles prendem-se com questões até emocionais e afetivas. Uma alimentação saudável é uma alimentação que tem cor, que tem variedade e, portanto, até é mais alegre, de certa forma, do ponto de vista emocional, é seguramente melhor. Mas depois há aquelas, digamos, aqueles efeitos que são mais objetivos e mensuráveis, que é a prevenção, em particular, das doenças cardiovasculares, do excesso de peso, de doenças como a diabetes, de hipertensão arterial, que são alguns dos problemas crónicos que mais afetam a população portuguesa. Só para fazer uma pequena referência, o consumo de sal dos portugueses anda à volta de 11 gramas por dia, quando não deveríamos consumir mais de 5 e 2 gramas nas crianças. Portanto, há realmente determinado tipo de comportamentos que nos prejudicam e o comportamento adequado favorece-nos e protege-nos imenso. Portanto, a alimentação saudável, de facto, e hoje em dia que nos preocupamos tanto com a obesidade, particularmente com a obesidade infantil, precisamos ter a noção que a alimentação saudável, a par com uma atividade física adequada, são fatores elementares na prevenção e até na abordagem da obesidade. Portanto, não é algo que se resolva com tratamentos medicamentosos ou até com cirurgias e tudo mais, que são importantes em pessoas que têm um problema muito grave, mas essas pessoas são normalmente poucas. Um excesso de peso não muito substancial é muitas vezes quase impossível de resolver na vida das pessoas. E, portanto, nesses casos, só o comportamento alimentar mais adequado e na base da mudança é que pode ajudar-nos a realmente atingir um peso, por um lado, e hábitos alimentares que nos protejam das doenças crónicas. Uma lista de compras saudáveis deve incluir que alimentos? Alimentos que dão cor e que trazem variedade para a nossa alimentação. Tem uma grande quantidade, sobretudo da época, de hortofrutícolas. Ao mesmo tempo, deve incluir também cereais e os seus derivados, particularmente os integrais. O pão é importante que faça parte da nossa alimentação diária, mas tem que ser um pão com fibras, portanto um pão escuro e de mistura de vários cereais. Nesse contexto ele é absolutamente indispensável e escolher o que tem menos sal também. A presença de carne em quantidades moderadas, precisamos de quantidades mínimas, particularmente entre os adultos. O peixe é muito importante. E depois também aqueles alimentos que sabemos devem ser consumidos em ocasiões festivas e especiais, mas podem e devem fazer parte da nossa alimentação. Por exemplo, os doces, em particular os doces tradicionais, que podem perfeitamente ser incluídos ou ocasionalmente. Não é como nós fazemos hoje em dia, que transformamos o nosso dia-a-dia alimentar em dias de festa. Esses alimentos devem ser reservados concretamente para dias especiais e de festa. E no dia-a-dia a alimentação deve ser mais completa, digamos mais vulgar, não, mas ao mesmo tempo rica, variada e, portanto, quando fazemos compras devemos ter em atenção os preços, muitas vezes o preço dos alimentos acaba por não estar relacionado com a sua qualidade nutricional. Às vezes temos possibilidades de comprar a melhor preço alimentos mais saudáveis. Aí era fundamental que desde muito cedo até os jovens ajudassem os pais a fazer as compras e percebessem como é que elas devem fazer, entendessem as técnicas que são usadas hoje de marketing e de colocação dos produtos nas prateleiras para nos fazer consumir mais determinados grupos e, portanto, através disso conseguir também todas as pessoas tenham uma noção de como é que essas coisas se fazem, para não terem que se confrontar com escolher sem saber como. Os tempos de dificuldades económicas que vivemos obrigam-nos, obviamente, a fazer escolhas. Como é que podemos conseguir uma alimentação que seja saudável e, ao mesmo tempo, barata? Não é difícil, não é difícil, porque, na verdade, muitos dos alimentos que têm um perfil nutricional mais desadequado nem sempre são os mais baratos. Embora, em particular, nas ofertas ligadas à restauração, acaba sempre por haver uma situação onde os alimentos que têm mais calorias e têm mais gorduras são cada vez mais baratos e, portanto, consumir uma alimentação variada e rica em hortofrutícolas hoje em dia, sobretudo para quem vive nas grandes cidades, pode ser mais difícil. No entanto, uma utilização racional, sobretudo fazer compras de forma adequada dos alimentos. Às vezes as pessoas com menos possibilidades económicas e mais pobres acabam por ser os que compram mais refrigerantes e compram mais doces e compram mais pastelaria e bolachas e, portanto, muitas vezes fazemos uma má escolha dos alimentos que vamos comprar e depois preparamos-los mal. É preciso, por exemplo, a sopa é sempre um alimento muito barato e super nutritivo. Portanto, incluir sopa na alimentação diária, particularmente para as crianças, é fundamental e ajuda-nos a poupar imenso dinheiro. No caso do pescado, por exemplo, a sua utilização congelada é uma excelente opção. Consumir menos quantidades de carne, portanto, podemos gastar menos em carne porque precisamos consumir pouco. Um adulto normal não precisa de mais de 80 gramas de carne por dia, chega e sobra, e, portanto, se ajustarmos as quantidades, também poupamos alguma coisa. O Seixal foi um dos concelhos convidados a participar na Plataforma Nacional contra a Obesidade. Porquê o Seixal e o que se espera deste trabalho em parceria? Seixal, por razões óbvias, não é? Por ser uma cidade saudável, por ter um trabalho absolutamente fantástico na área da promoção da saúde e, portanto, quando nós convidámos o Seixal para se envolver num projeto com vários municípios distribuídos por todo o país, foi muito no sentido de que o Seixal pudesse trazer a sua experiência e pudesse partilhar com outros municípios ações que podem, a médio prazo, ter efeitos muito importantes em termos da população local. Também é sabido que as ações a partir dos governos locais, portanto das autarquias locais, são as mais eficazes na prevenção da obesidade. Portanto, pela experiência que o Seixal tem, pelo envolvimento das pessoas que trabalham no município e com eles estão envolvidos, foi obviamente, provavelmente, o primeiro município no qual pensámos. Portanto, para nós é muito bom ter o Seixal connosco. A ideia é replicar este tipo de projetos. Temos mais de uma dúzia de concelhos muito grandes também envolvidos neste tipo de projetos. Acabámos de ganhar um prémio nessa área há poucas semanas e, portanto, vamos continuar e tentar replicar este que nós consideramos que é um bom exemplo. No Seixal Saudável de hoje, tivemos conselhos úteis para seguir uma alimentação saudável. No próximo programa, vamos falar sobre inclusão social. O Seixal Saudável aguarda sugestões e comentários através do e-mail seixal.saudável@cm-seixal.pt. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.